Uma abelhinha estava voando, procurando alguma flor para sugar dela o néctar tão precioso para fabricar o mel. E aquela abelhinha, depois de voar muitos quilômetros longe de casa, já cansada, descobriu no meio da mata um canteiro de flores que era um verdadeiro paraíso. E ela, ávida, foi diretamente para a flor mais bonita, e ela tinha muito néctar, que sugou avidamente e voltou para sua colmeia. Lá chegando, naquela colmeia onde todas as abelhas trabalhavam muito fabricando o mel para a abelha rainha, ela entrou com a sua porção enorme de néctar e começou também a fazer o seu trabalho, porque ela queria agradar a rainha mãe. As outras abelhas, quando a viram com tanto mel, perguntaram: onde você conseguiu néctar para fazer tanto mel? E a abelhinha egoísta disse: ah, eu dei sorte, eu achei uma florzinha solitária e tirei todo o néctar que ela tinha. E as outras abelhas perguntaram: mas ali não tinha mais flores? Não, não tinha não, era só uma flor sozinha no meio da mata, deu maior trabalho de achar, sabe como é que é, né? A primavera está longe, é difícil encontrar flores nessa época, mas eu dei sorte hoje. E a abelhinha egoísta não contou para ninguém a respeito daquele jardim secreto que ela havia descoberto, porque no dia seguinte ela queria voltar sozinha naquele paraíso. E foi o que ela fez. No dia seguinte voou quilômetros e quilômetros e ali estava. Flores de todas as cores, de todos os tipos, com muito néctar. E ela foi saboreando sozinha. Quando, de repente, ela olhou e viu um beija-flor sugando outras flores. E ela ficou zangada. Ela avançou para cima do beija-flor e o beija-flor recuou e escapou da ferroada. E o beija-flor disse: abelhinha, por que você está me atacando? E a abelhinha disse: porque esse jardim é meu, fui eu que descobri. E o beija-flor disse: não é verdade que esse jardim é seu. Esse jardim é de todos. É um presente do Criador para todas as criaturas. E a abelhinha falou: mas então o Criador deu só para mim, saia do meu jardim. E o beija-flor ficou muito triste com a atitude daquela abelha. E ela furiosa ameaçava dizendo: saia logo, senão vou te meter no meu ferrão. Foi quando surgiu do nada um pardal faminto que queria abocanhar a abelha. E o beija-flor disse: cuidado, abelhinha, olha o pardal. E a abelhinha olhou para trás, só deu tempo de desviar. O pardal passou raspando e começou a perseguir a abelha, porque o pardal estava com muita fome. E a abelhinha desesperada voando para lá e para cá e o pardal atrás. Foi aí que o beija-flor, que voa muito rápido, atacou o pardal e fez com que o pardal fugisse apressado. E a abelhinha, cansada: ai, ai, ai, que susto, quase virei comida de pardal. E o beija-flor falou: é, aqui é perigoso, se eu não estivesse aqui hoje você teria morrido. E a abelhinha falou: puxa, beija-flor, agora eu entendo que o Criador não me deu apenas este jardim secreto, mas me deu também você como companheiro e protetor. Me perdoe, beija-flor, pode sugar o néctar à vontade. Aqui tem muitas flores suficientes para nós dois. E o beija-flor falou: mas você não tem companheiras, não tem família? Geralmente a abelha vive em colmeia. E a abelhinha disse: é, eu tenho sim, mas eu não quis contar para a colmeia que eu descobri esse jardim, porque senão todas elas viriam para cá. E o beija-flor disse: ah, abelhinha, não seja egoísta. Trazendo todas as abelhas para cá, a colmeia vai produzir muito mais e vai ser uma colmeia muito mais próspera e feliz. Hoje, quando você voltar para sua colmeia, conte tudo para suas irmãs e conte para elas como há flores lindas aqui, porque a fartura nos servirá para muitos e muitos anos. Então a abelhinha egoísta meditou um pouquinho e aprendeu que melhor coisa realmente é dar do que receber. E assim como o beija-flor tinha sido uma bênção na vida dela, ela também seria uma bênção para toda a colmeia. E voltou então para sua colônia e avisou a todas as companheiras, que festejaram, ficaram felizes e deram um lugar de destaque para aquela abelha que acabou sendo a grande heroína da colmeia. Deus nos colocou aqui neste planeta como se fôssemos abelhas de uma colmeia. Aquilo que nós conseguimos ou achamos deve ser compartilhado com as outras pessoas. Aqueles que retêm só para si acabam perdendo tudo. Foi por pouco que a abelhinha não morreu devorada pelo pardal faminto. Se ela tivesse expulsado o beija-flor dali, ela não teria escapado da morte certa. Foi através da generosidade e de compartilhar com as demais abelhas o seu tesouro que toda a colmeia pôde prosperar. O reino de Deus é assim. Tudo o que há no céu e na terra, visível ou invisível, foi nos dado pelo Criador, não para a felicidade de uma só pessoa, mas para a felicidade de todos. Agora mesmo estou compartilhando o meu néctar com você, este mel precioso que é a palavra de Deus. Um dia, Deus falou para um moço chamado Ezequiel: come este livro que eu estou te dando. E ele comeu aquele livro e ele escreveu dizendo: ah, quando eu comi aquele livro, na minha boca ele era doce como mel. Eu comi o livro, eu te digo que é muito doce, e estou compartilhando com você o meu mel. E sabe onde é o jardim que tem muito mais do que isso que eu estou te dando? É a palavra de Deus, o livro sagrado. Cada folha é puro mel. Quando você come esta palavra, você sente o quanto ela é doce. Não quero que você fique comendo só a porção que eu estou te dando agora. Vai até o jardim florido de Deus. Cada página da Bíblia é uma flor onde você encontra o verdadeiro néctar. No Salmo de número 119, verso 103, o salmista escreveu: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Se você está se alegrando com a doçura que eu compartilho com você agora, muito mais você vai se alegrar provando diretamente na fonte que é a palavra de Deus. Compartilhe com as outras pessoas aquilo que nós estamos compartilhando com você. E cada vez mais, você será uma pessoa querida e abençoada. As pessoas irão te agradecer, do mesmo modo que hoje você agradece por estar recebendo esta porção, passando para frente e se alimentando cada vez mais da palavra de Deus. Você vai também alimentar as pessoas à tua volta e o mundo será muito mais feliz e completo. Hoje mesmo, pegue aí o Jardim de Deus, o seu livro sagrado, este livro santo que está aí no seu criado mudo, ou na estante da sala, ou até sobre a mesa, num suporte decorando o ambiente. Passe a comer deste mel. Saboreie cada folha, sacia a tua alma, e assim você vai ter bastante também para compartilhar com cada pessoa à sua volta.